da perfuração de poços de água e petróleo, eixo, chapas, inox, puxas, metalização, recuperação de peças, só é quem faz, corte em CNC, serviços e muito mais. J. Patrício Metais, J. Patrício Metais, compra sucata ferrosa e vende materiais. Agora 12:08, é o Brega Puro para todo o Brasil. Vamos aí, vamos, índio. Vamos mandando um abraço pro povo. Bora. É o Brega Puro para todo o Brasil. Eita, Pau Pereira. Bora. É o Brega Puro. O João Claudino é o motorista. Bora. Rosibeira é a trocadora. É o Brega Puro para todo o Brasil. Você participa pedindo aí o seu brega. Alô, Claudio Lima, é o Vanderlei. Manda um alô aí pro o Pé de Coco, rapaz. O filho David, todo mundo ligado aqui no programa, tá certo. Um abraço. Ó, mensagens é em texto. É texto, não é áudio, não. Oi, Claudio Lima, é o Siné, rapaz. João de Rosa, lá em Itapiúna. A Francisquinha, Lázaro, Luiz. Todo mundo ligado. É o Brega Puro. Boa tarde, Claudio Lima, Aparecida. Lá do Olho d'Água, tá ligado aqui no programa. Um abraço pra você, João Claudino. Alô, João Claudino. Um abraço aí no Rio de Janeiro. Boa tarde. É o Dudu do Cid Pilar, rapaz. Eugênio. Feliz Dia dos Pais aí. Meu amigo Beto também. Alô, Claudio Lima. É o Paulo de Afogados do Recife. Manda um alô pra todos vocês aí, todos os papais do mundo. Estou ouvindo a 93. A líder lá do Rio de Janeiro, lá no Recife. Um abraço. É o Brasil todo. A Tereza Lázaro, um beijo. Joga a Tereza Lázaro aí na piscina. Bicha é boa. Ah! Oh, radiás. Oh, bicha boa. Oi, Claudio Lima. Moro aqui na cidade de Chorozinho, no assentamento Menino Jesus. Quero escutar a música aí. É, homenagem ao Dia dos Pais. Tá bom. É, manda um alô para o meu pai. O nome dele é Zé de Mar. O humorista aí, Chico Choró, rapaz, também tá ligado aqui no programa, lá no Chorozinho, todo mundo. É, boa tarde, Claudio Lima, quero ouvir Paulo Sérgio, Toim, rapaz, lá de Vaza, da cidade de Vaza Alegre. É o poeta Canarinho do Sertão, lá de Quixeré, desejando aí feliz Dia dos Pais a todos os papais, o Nilton e o Zezinho, Zezinho Pinto, lá em Barreiras. Dá uma dedada aí neles aí, vai! Pronto, ligados aqui no programa. No programa é o Brega Puro. Todos os sábados, o melhor do Brega. É, quem aqui? Alô, Claudio Lima, é o Gilmário do Sítio Potós. Um abraço aí para o seu Itamar, pedindo aí a música. Muito bem. É, manda um abraço aí pro pessoal lá no Bar do Zé Maria. Lá tá cheio de cabeça de guidon. É, um se batendo no outro. Tem mais aqui. Abre isso aí, mano. É, mandar um abraço aqui para o Pedinho, o Brito, o Everaldo, todos lá de Quixadá, rapaz, João de Queiroz também, na Fazenda São José, todos os cornos, a Sabrina, bunda grande, perna fina, joga na piscina. É, bicha boa essa Sabrina, tá ligado aqui no Brega Puro. João Cristiano, fela da gaita, a Índia tá lá na aldeia, eixa, até meus pés da moda gara, chifre. Claudio Lima, manda alô para o Pablo, o Marquinho da Borracharia, o Antônio, todo mundo, vai, dá uma dedada nele, gente, vai dedada. Oi, Claudio Lima, é o Evanilson de Palmatória e Itapiúna. Manda olho pra todos os cornos que estão escutando o seu programa, Claudio. Dá uma dedada aí no Gulipa, o mais corno de Palmatória. Também, Zé Ruxife aí. É dele. Vai, vai, vai, serra, serra, Ruxa, desce. Bora, amor. Bora, Lamissão. É o Braga Puro para todo o Brasil. Alô, Claudio Lima, é o Carlinho da Pindoguaba. Manda alô para o Chico Rato, pro Buxudo e todos os cornos ligados aqui no programa. Valeu! É, um abraço aí, é o Sandro, quero ouvir Sandro Lúcio, a Ivonete, a Josi, joga ela dentro da piscina. As duas são boas. Estão ligados aqui no programa, curtindo o Brega Puro. Vixe, o cara mandou aqui, foi uma lista aqui, medonha. É, o Bill, lá de Tianguá, tá ligado aqui no programa. Leandro, Joab, Samuel, Teles, Neto, Novinho, Rian, Reginaldo. Ah, esse aqui, macho. A relação dos cornos, né? Maciel, Armandinho, Mardone, o Oscar, Luiz, o Beto, o Carico, Daniel, o Francisco, o Denilson, o Anderson, todos os cornos. Solta uma bomba aí. É cor de marmas. Eita, Pau Pereira. É o Braga Puro para todo o Brasil. Brega Puro. Você deve deixar de covardia e deve deixar minha vida em paz. Quantas vezes eu matei tua fome, vejo agora o pago que me traz. Você deve deixar de covardia e deve deixar minha vida em paz. Quantas vezes eu matei tua fome,